CBN Fox Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:04. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 7 de março de 2015. Eu sou Guilherme Wojtkowski e esses são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Após vitórias contra Atlético e Coritiba, Foz do Iguaçu Futebol Clube volta a campo neste domingo no estádio da ABC contra o vice-campeão Maringá. Federação divulga a tabela do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Foz Cataratas Futsal estreia fora de casa contra a Copa Grêmio de Marechal. Foz Cataratas Futebol Feminino aguarda pela definição de seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O time de vôlei de Foz do Iguaçu volta à quadra neste sábado para mais um compromisso pela Superliga B de voleibol masculino. E você sabia que o rugby, um dos esportes mais populares do mundo, conta com equipe masculina e feminina em Foz do Iguaçu? Esses e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E a Federação Paranaense de Futebol de Salão divulgou nesta semana a tabela oficial da edição de 2015 da Série Ouro do Estadual, que começa agora no próximo dia 21 e estende-se até o mês de dezembro. Serão 15 equipes participantes enfrentando-se em turno único, com 12 classificados para a próxima fase e apenas um rebaixado. Na nova etapa da competição serão formados 2 grupos com 6 clubes cada. Os 4 melhores de cada chave avançam para a fase de mata-mata em melhor de 3 jogos. Primeira rodada que acontece agora então no dia 21 de março e tem as seguintes partidas: Guarapuava contra o Dois Vizinhos, Queima Futsal de Ponta Grossa contra a ACF de Cascavel, o Morama Futsal contra o Clevelândia, Marreco Futsal de Francisco Beltrão contra o Campo Mourão, Ampere Futsal contra o São Lucas de Paranavaí e o jogo que mais interessa para nós aqui da região de fronteira, a Copa Grêmio Futsal de Marechal, recebendo o Foz Cataratas Futsal lá em Marechal. Fecha a rodada no dia 1º de abril, Cascavel Futsal contra o Caramuru de Castro. Esta é a programação, portanto, da primeira rodada da Série Ouro do Paranaense. E para a disputa do estadual, a equipe do Foz Cataratas fez pré-temporada contra times do Brasil e do exterior na terceira edição da Copa Cataratas, que terminou no último sábado no ginásio Costa Cavalcante. O representante da fronteira terminou na 4ª colocação do torneio após ser derrotado pelo Umuarama pelo marcador de 4-0. O título foi conquistado pelo Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul, que superou o catarinense Blumenau na grande decisão pelo placar de 4-1. Estão abertas e seguem até o dia 18 de março as inscrições de times para a 28ª Taça Foz, competição tradicional do salonismo iguaçuense organizada pela Liga Iguaçuense de Futebol de Salão. Este ano, a Taça Foz será disputada nas categorias Sub-5, Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e, finalmente, Sub-20. O arbitral da competição será realizado na noite de 18 de março. E buscando recuperar-se das 2 derrotas sofridas em casa, o time de voleibol masculino de Foz do Iguaçu, que até agora venceu apenas uma das suas 5 partidas na Superliga B masculina, volta à quadra na noite de hoje, fora de casa, em jogo válido pela 6ª rodada da competição. O adversário será o Santo André de São Paulo, terceiro colocado do torneio, com 3 vitórias em 5 jogos. O Foz é o vice-lanterna da competição. 10:07, tem início na quarta-feira e segue até o fim de semana no ginásio Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu, a 3ª edição do Mercosul Badminton Challenge, torneio de badminton que distribuirá premiação de $15 mil. A competição terá 93 inscritos, sendo 57 homens e 36 mulheres, que disputarão as categorias simples masculino, simples feminino, dupla masculino e feminino e também dupla mista. O badminton é um dos 42 esportes que estarão em disputa nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Participam do torneio em Foz atletas do Brasil, Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Eslováquia, Estados Unidos, França, Guatemala, Inglaterra, Israel, Itália, México, Peru, República Tcheca e Turquia. Vamos passar agora para os gramados. Está marcado para o sábado que vem, dia 14, no campo de grama sintética da Vila Senova, a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol 7 em Foz do Iguaçu, com a participação de equipes de todas as regiões da cidade. O torneio conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Confederação Brasileira de Futebol 7 e Federação Paranaense de Futebol 7. A tabela completa dos jogos e das equipes regularizadas será divulgada na terça-feira. Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil de Futebol Feminino após eliminar o Botafogo do Rio de Janeiro, o Foz Cataratas ainda não sabe quem será seu adversário na próxima fase da competição. Isso porque o Genus de Rondônia, time que havia se classificado para as oitavas, foi punido pelo uso de jogadoras de maneira irregular, com a CBF repassando a vaga então do Genus ao ACMURB do Acre. Na última terça-feira, União Desportiva de Alagoas e ACMURB se enfrentaram no estádio Rei Pelé, em Alagoas, com a vitória do time alagoano pelo placar de 3-1. O jogo de volta no Acre está marcado para este sábado, mas pode ser adiado em razão das chuvas que atingem o referido estado. Falando agora do Paranaense, o Foz do Iguaçu Futebol Clube poderá contar com mais um reforço para a partida diante do atual vice-campeão, o Maringá, neste domingo no estádio do ABC pela sétima rodada do estadual. Trata-se de Giovanni Batista Lobo, meio ofensivo revelado pelo Santos ao lado de Neymar e que já teve passagens por seleções brasileiras de base e também uma breve passagem pelo Arsenal da Inglaterra. Giovanni, que já treina com a equipe desde a última semana, teve seu nome publicado nesta semana no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF, e está apto a estrear diante da torcida do Azulão. Para a partida diante do Maringá, o técnico Edson Borges poderá contar também com o atacante Madison, que veio do Londrina através de empréstimo. A diretoria preparou uma série de promoções para a partida que acontece justamente na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Os ingressos antecipados estão sendo comercializados pelo preço de R$ 23,00 arquibancada e R$ 33,00 as cadeiras. Mesmo na hora, mulheres pagarão meia entrada correspondente então ao valor do ingresso antecipado. E no Paranaense de Futebol Americano, o Foz do Iguaçu Black Sharks não foi bem em sua estreia na competição e foi derrotado em casa no último sábado pelo Paraná HP de Curitiba pelo placar de 21-7. O time de Foz do Iguaçu é o atual campeão da Liga Nacional da modalidade e disputará neste ano, além do estadual, a Superliga Nacional. A segunda apresentação do Sharks no Paranaense será no próximo fim de semana, em Maringá, contra o time do Pairos, lá da cidade de Maringá. A data do jogo será no sábado ou no domingo, ainda não foi definida pela federação. Primo do futebol e avô do futebol americano, o rugby é um dos esportes mais populares do mundo, embora ainda pouco conhecido no Brasil. Aqui na América do Sul, o país de maior tradição é a Argentina, que conta com uma das melhores seleções do mundo. O que pouca gente sabe é que Foz do Iguaçu já conta com equipes masculina e feminina de rugby, tocadas por fãs da modalidade que estará de volta às Olimpíadas em sua variação de 7 jogadores por time, o Rugby 7, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nesta semana, eu conversei com o vice-presidente do Foz do Iguaçu Rugby, Fábio Garcia, e com o atleta Daniel Pedroso, que contaram um pouco mais sobre a prática do esporte aqui na fronteira. Acompanhe. O rugby aqui no Brasil está se iniciando, né? A Foz do Iguaçu ainda vem com um pouco mais de força por causa da proximidade com a Argentina e Paraguai, que já tem uma boa tradição no rugby, né? A Argentina principalmente, entre os melhores do mundo, e está começando mesmo no Brasil e tem tudo para despontar legal. E aqui Foz do Iguaçu tem um time de futebol americano, né? O Foz do Iguaçu Black Sharks, que vem se destacando há alguns anos. E vocês tomaram a iniciativa de criar um time de rugby também, o Foz do Iguaçu Rugby. Como é que foi essa história? Então, aqui nós começamos desde há uns 4 anos atrás. Começamos com o rugby aqui com o Rafael Mitrano. Ele veio, ficou sabendo que não estava tendo o esporte aqui. E ele falou, poxa, tantas Argentina, Paraguai, que é altos níveis e não tem um time Foz do Iguaçu, vamos começar a criar. E desde então, a partir daí, já começamos a surgir. E só agora, a partir de uns 5 meses atrás, que conseguimos ter mais possibilidade com os atletas e ficamos começando a divulgar e participar mais de campeonatos. E vamos explicar para quem está nos ouvindo aqui o que é o rugby, porque é um esporte que se joga com as mãos e os pés também. Como é que é a organização básica do rugby? O campo, as dimensões do campo é mais ou menos a dimensão de um campo de futebol, né? Isso, são parecidas as dimensões, e tanto que o rugby ele é jogado com duas etapas. O 15 em size, que é jogado por 15 jogadores em campos, e o 7, que é jogado por 7. O 15 tem modalidade de 40 minutos cada tempo e o 7, 7 minutos cada tempo, com intervalo de 2 minutos. O objetivo do rugby é você conseguir chegar até a outra área adversária, conseguir passar a linha ali e fazer o chamado try, que é a jogada máxima. Isso, jogado sempre, quando começa o jogo, ele é sempre jogado a bola para trás do jogador, nunca pode ser para frente, só pode ser com chute. E logo depois que consegue chegar na linha de gol, que é ali onde faz o try, o time consegue 5 pontos e depois tem o direito à conversão, que é o chute na linha onde foi feito o try. Daí tem um direito a mais 2 pontos. Aqui no Paraná, como é que está a organização do rugby? Já temos campeonato estadual com times de várias cidades. Como é que está se articulando tudo isso? Sim, temos. É, primeira vez que Foz do Iguaçu entra agora no Campeonato Paranaense. Já estamos dentro. Estamos até tentando levantar um dinheiro ainda para fazer o pagamento da taxa de inscrição, que é bem alta. Hoje nós custeamos tudo com dinheiro nosso mesmo, dos atletas, mas já estamos dentro, já mandamos a ficha, já está tudo certo, já temos agenda de jogo. Esse mês, já o feminino joga agora no próximo dia 14 e o masculino deve jogar no dia 28. E esse é um ponto importante para frisar também, porque normalmente a maioria das pessoas associa o rugby ao rugby masculino, mas o Brasil, inclusive, tem uma seleção aí bastante forte, né? O rugby 7 feminino bastante forte aqui no Brasil. E vocês também trabalhando aí com o time feminino, como é que está essa preparação? Sim, nossa equipe feminina é uma, eu acho que é a mais numerosa, né? Até. É a mais numerosa. Nós temos até, a gente consegue fazer 2 equipes de feminino para disputar torneios eventuais, assim, e... O pessoal também associa o rugby a um esporte violento e isso já prova que é bem o contrário disso. As meninas estão ali jogando, se divertindo e marcando presença também. Quem quiser saber mais a respeito do time do Foz do Iguaçu Rugby, eu sei que vocês têm uma página no Facebook, inclusive aí muita gente já curtindo, interagindo ali. Quais são os canais para contato, tanto para quem quer torcer, como também para quem quer eventualmente ali jogar rugby com vocês? Isso, a gente está com a nossa página no Facebook, que está constantemente atualizada, tudo que sai de novidade a gente coloca ali. Pessoal, hoje em dia todo mundo tem Facebook, é um bom canal para se comunicar com a gente. Ali pode ser mandado mensagens para a gente responde todas, sobre treinos, sobre jogos futuros, jogos passados, né? E eu acho que o Facebook seria um bom canal. Podemos disponibilizar também nosso telefone, tá? Tem o meu telefone, que é o 99237777. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só ligar e perguntar. No Facebook é só digitar ali Foz do Iguaçu Rugby? Isso. Digitando Foz do Iguaçu Rugby, já acha a página, já acha o desenho da onçazinha nossa ali, já está lá. Palavras de Fábio Garcia, vice-presidente do Foz do Iguaçu Rugby, também do atleta Daniel Pedroso, nesta semana aqui na CBN. Essa entrevista, inclusive, aí você confere, né, na íntegra no site cbnfoz.com.br. 10:16 e Foz do Iguaçu confirmou sua participação no Campeonato Paranaense de Bocha, que acontece no sábado e domingo que vem em Céu Azul, com a organização da Federação Paranaense de Bocha para disputas nos naipes masculino e feminino. A equipe de Foz conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sob comando do Zé Dalage no feminino e do Lauro Boaro no masculino. Além do Campeonato Paranaense de torneios regionais, os bochófilos de Foz participam na temporada 2015 dos Jogos Abertos do Paraná Divisão B. Construído no final da década de 70, o cartódromo de Foz do Iguaçu está passando pela maior reforma da sua história, com recap completo da pista e preparação da estrutura para a realização de competições de nível nacional. Os recursos estão sendo custeados por pilotos e também pela iniciativa privada, com a cidade tendo candidatado-se para receber a etapa paranaense do Campeonato Sul Brasileiro de Kart. A próxima etapa, em 2016, será a reforma das áreas de boxes. Pelo cartódromo de Foz do Iguaçu já passaram alguns dos maiores nomes da história do automobilismo nacional, como o próprio Ayrton Senna no início da década de 80. E para quem gosta de corrida de rua, está marcada para este domingo às 8 horas da manhã no gramadão da Vila A, a quarta edição da Corrida e Caminhada da Mulher em Foz do Iguaçu. A atividade é organizada pela Associação dos Corredores de Foz do Iguaçu, a Correfoz, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Em entrevista aqui à CBN, nesta semana, a presidente da Correfoz, Edmara Alves de Oliveira, disse que as inscrições foram limitadas a 700 participantes, com 2 opções de trajetos. Vai ter a corrida de 8 quilômetros e também a caminhada. Para aqueles que ainda não conseguem correr 8 quilômetros, vai ter a caminhada. saindo ali do Gramadão, né, Silvio Américo Sasdelli, Avenida Garibaldi, Araucária, Sabiapoca e retornando para Silvio Américo Sasdelli. Essa é a corrida. A caminhada é um pouquinho menos, é só 4 quilômetros. Esse trajeto que você descreveu da corrida é praticamente uma circunvalação ali na Vila A, passando isso, em volta das avenidas. Eu sempre falo, a volta da Vila A, né? Então, todos ali, quem conhece, treina ali, sabe. É um percurso bem tranquilo, né? É só na chegada que tem, pega a subidinha da Silvio Américo Sasdelli, para chegar no Gramadão, mas o resto é bem tranquilo. A entrega dos kits para quem fez a inscrição acontece neste sábado ao longo do dia na loja Adidas do Shopping Cataratas. 10 horas e 19 minutos e vamos repassar aqui a rodada do Campeonato Paranaense neste fim de semana, a sétima rodada da competição, que começa hoje às 18h30 com o jogo entre Atlético Paranaense e Jota Malucelli, Atlético enfrentando o líder da competição. Amanhã, domingo, 4 horas da tarde, serão 4 partidas: Nacional e Operário, Foz e Maringá, Rio Branco e Paraná Clube, Cascavel e Prudentópolis. Às 18h30, o Coritiba enfrenta o Londrina no Couto Pereira. A classificação agora, né? O J. Marusselli com 16 pontos, Londrina e Coritiba com 13, Operário e Paraná Clube com 10, Foz e Cascavel com 9 e o Rio Branco com 7, fechando a zona de classificação. Maringá, Atlético Paranaense, Prudentópolis e Nacional são os 4 últimos colocados do estadual. E neste fim de semana você ouve na programação da Rede CBN mais uma rodada do Campeonato Paulista de Futebol, com duelos no sábado e no domingo. Neste sábado a jornada começa às 5h30 e a bola rola às 6h30 para Palmeiras e Bragantino. Amanhã, domingo, jornada a partir das 3 e bola rolando às 4 para o clássico São Paulo e Corinthians. Na sequência, as emoções de Botafogo e Santos. A transmissão do Futebol CBN você acompanha no AM em 1320 na internet em cbnfoz.com.br. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, dia 7 de março de 2015. Os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação: Guilherme Wojtkowski. Na sequência vem aí o CBN Entrevista. Eu volto às 11 da manhã com mais uma edição do programa CBN Turismo.